a Blaze, na biqueira de cima, plantando ódio na favela, colhendo bomba de Hiroshima, perfume de jasmim, é o mal que se aproxima. Vocês nasceram com grana, nós nascemos com rima. Cantei no calabouço, contou escrevendo frases, e o sofrimento que cria, poetas e kamikazes. Mundo moderno, só futilidade, espalhando maldade através do iPhone. Verão, inverno, mudaram o clima do inferno, PM no porte de drone, ouvindo Post Malone, batendo pro Stallone. E se Jesus não voltar, eles fabricam um clone. Querem falar de amor, são pedras nessa trilha, secos de coração, o abraço é uma armadilha. O ódio fez cartilha nessa escola de lágrima. Vingança é como um câncer que se espalha igual magma. Mundão perigoso como um alçapão, tragou, sinta falta de vários irmãos. País do futebol, não consegue educar. Quantos vão morrer sem voz se o rap se calar? Porra, vagabundo, vou te falar. Menor que atira é preso, não quem fabrica HK. Temos cara de bandido que assusta a dona Lívia, não quem carrega nave com a coca da Bolívia. No rio de solidão, querem um gole de fama. Difícil achar amor onde é fácil ir pra cama. Governo dá risada enquanto meu sangue derrama. E o craque na quebrada levou 10 no fliperama. O craque na quebrada, mas família sucumbi. E a modelo do baile hoje parece um zumbi. Sou da época de épicos, Muwalk Dread. Hoje a pedra faz o gueto parecer The Walk Dead. Criaturas do concreto, traz um pino de antrás. A verdade te contém, a loucura te satisfaz. Ei. Satisfação.